Nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a Polícia Militar de Santa Catarina desencadeou em todo o estado a Operação Varejo 2, que possui como objetivo o combate ao comércio ilegal de cigarros. Em Gaspar, foram fiscalizados diversos estabelecimentos comerciais onde foram apreendidos alguns maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, conforme relata o Tenente Brauner, subcomandante da Polícia Militar de Gaspar. Foi desencadeada a Operação Varejo 2 em todo o estado, parte da Polícia Militar de Santa Catarina, e aqui em Gaspar não poderia ser diferente, intensificando nossas ações, colocamos todo o efetivo, o expediente administrativo e todos os policiais do serviço operacional para realizar também essa operação, que tinha como principal intuito coibir o comércio ilegal de cigarros, o contrabando de cigarros, que normalmente são advindos do país vizinho, do Paraguai. Paralelamente a essas ações, também desencadeamos uma operação policial que visava garantir maior visibilidade das ações da Polícia Militar, bem como atuar com relação ao tráfico de drogas. Logramos êxito em apreender um menor e prender um maior de idade que estavam realizando a traficância ali nas imediações do bairro Colonia. Foi apreendida certa quantidade de maconha, crack, bem como o dinheiro trocado, tudo proveniente do crime de tráfico de drogas. Operação continua até a madrugada e esperamos que possamos evitar o cometimento de mais crimes, bem como garantir a segurança da população gasparense. Palavras do Tenente Brauner, subcomandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre a Operação Varejo 2, realizada nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, com o objetivo de combater o comércio ilegal de cigarros. Da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.